de oração. Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor, e o sirvamos com alegria, com gratidão e muito amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhe: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores, nele vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe disse: tolo, ainda nesta noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é bem claro, muito concreto. Fala de uma forma bastante clara sobre o ajuntar posses, juntar bens. Um homem que não sabia onde pôr dinheiro, de tanto que tinha, numa colheita tão bem sucedida, e achou: agora é a hora de eu aproveitar a vida. E Jesus diz: que tolice, a noite morreu. Às vezes nós ficamos condicionando o bem-estar de nossa família somente em questões financeiras. Quando eu tiver minha casa própria, quando eu isso, quando eu aquilo. Eu nunca esqueço de um casal que me contou uma vez que eles sempre condicionavam: quando tivermos um emprego e a nossa casa própria, nosso casamento vai ser um mar de felicidade. Uma semana depois de colocarem os móveis dentro da casa nova, se separaram. Tudo é importante, casa é importante, bem-estar, conforto. Mas isso não é nada diante do bem maior, que é a fé, a integridade, a honestidade, o amor. Senhor Jesus, faze teu querer em mim. E bem sei, Senhor, que o teu querer é que eu seja teu discípulo. Que o teu querer é que eu seja revestido da veste nupcial. Mergulhe nesse momento de entrega a Deus e deixar Deus agir em você. O teu poder se manifeste em mim, Senhor. O teu toque, tudo em mim se mudará. O toque de Deus nos transforma. Cegamente me confio ao teu socorro. Vem em nosso auxílio com a misericórdia, Senhor. Somente em teu colo descanso. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim. Escutou? Faz, Senhor, tua obra em mim. Viva mais conforme o teu amor. Tem piedade deste servo imperfeito. Tem piedade deste servo imperfeito. Deixa teu coração bater forte em meu peito. Vem, Senhor! Hora da misericórdia, vem transformar a minha vida, vem mudar a minha história. Minha história, com teu alento, me acolhe em teus braços e com tua luz, Senhor Deus, eu creio que tua ação se faz em mim. E creio, Senhor, que a tua presença me transforma. E é por isso que eu peço, abençoe todos os objetos. Abençoe as fotos de família, a roupa dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.